Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais na Tela Carta. Aqui é Joel Suki e mudaram a rota do meu ônibus, pô. E aqui é o Neto Mari, vá pra porra, sua baitona. E no episódio de hoje, rola a vinheta aí. Estamos no arquivo confidencial do PC de Nomen, rapaz. É isso aí. Olha aí. O primeiro arquivo confidencial, né, que a gente faz. Pois é. Pra quem estranhou, né, cara, o PC de Nomen não tá na abertura desse episódio. É porque ele não sabe que a conversa foi gravada. Sacanagem, né, com o cara. Inclusive, fica até um aviso agora, você que estiver conversando com a gente no Skype, cuidado, você pode estar participando do arquivo e não sabe, né? Pois é, tome cuidado. E veio Correio. Vamos para mais uma semana de meus da caixa. Vamos lá. Olha aí, Neto. Vamos para os recados semanais, né, cara? Sim. Nos dias 6 e 7 de julho, a gente vai estar no Fora RPG. Um dos maiores eventos de RPG aqui do Nordeste, né? Exatamente. O maior, né, cara? Feitos pelos nossos amigos lá do Vila do RPG, né, cara? A gente está apoiando também, né, o evento. Sim, sim. Estaremos lá nos dois dias. E no dia 7, no sábado, 7 de julho, a gente vai estar fazendo a mesa redonda sobre RPGs, cara, olha aí. Olha aí, pra quem já conhece o nosso estilo de palestra, né, vale a pena, e pra quem gosta de RPG também. Cara, pra quem gosta ali do Asilator, né, cara, da galera do Asilo, vai estar todo mundo lá, a equipe inteira, né, menos os caras, sim, que são de fora, né. Que infelizmente essa não deu pra eles, né. Pois é. Sigam, continuem seguindo o Twitter do Asilo pra aumentar nossos seguidores, né, cara. Cliquem lá no curtir do Facebook, tá rolando muita coisa, né, cara, legal lá no Facebook. E você que tem Facebook e não sabe como aumentar o número de seguidores do Asileito, é só dar RD nas postagens do Asileito no Twitter. É, né? Exatamente, cara. Essa... Aí seus amigos ficam vendo as comédias que rolam no Twitter lá com Asileito, os bastidores, e passam a acompanhar a gente também. É, cara, não custa nada, né, dar um RT ali, tá um clique de distância, né? É, aproveite que ainda não custa nada, né? É, o futuro ninguém sabe, né? Pois é, cara. E o novo feed, estamos com o novo feed, graças à nossa queda, a gente perdeu grande parte dos nossos assinantes, mas o pessoal tá começando a se recuperar, né, cara? Então continue assinando o novo feed, tem um link aí embaixo. Assinem no seu iTunes ou em qualquer agregador de links que você queira usar. E avise pros seus amigos também, né? Porque vai que o cara esqueceu e tal, né? Exatamente, né, cara? O cara vai ouvir, achou que a gente morreu, né? A gente ainda tá aí, bicho. Continue indicando as Cast, né, pros seus amigos, familiares e todas as pessoas do Brasil, né, cara? Inclusive, uma observação interessante, tem muitos ouvintes que mandam e-mail pra gente dizendo que indicaram pros familiares, né, pra mãe, pros primos e tudo, e por incrível que pareça, o pessoal gosta, né? Pois é. Então a nossa dica é essa, né? A espalhe não só pro pessoal de escolar e tal, que você acha que, vamos dizer, que é o seu ciclo de amizades, né? E tal. É, cara. Pessoal, gente fina, não sei o que. Espalhe também pro pessoal que você acha que não vai gostar, né? Porque de repente a negada curte, cara. Exatamente, cara. Continua indicando aí pra todo mundo. Primeiro e-mail, Vitor Nascimento. Queria parabenizar a Resistência Asila, tanto de vocês como dos ouvintes. Ouvintes, olha aí, cara. Porque os ouvintes também fazem parte. É, cara, os ouvintes são de parabéns aí, né, cara? Na verdade, não há diferença alguma entre os ouvintes e a gente, né? É, finalmente voltarei a fazer muito barulho com o som escutando a Asila. É, gostaria de saber se vocês foram convidados para a Comic Con do meio do ano. A gente ainda não sabe, né, que a gente tá esperando a confirmação dos caras, mas vamos ver o que é que rola, né? Exatamente. Inclusive, peçam pro pessoal da Comic Con, né? Mesmo a gente estando convidado ou não, é interessante vocês terem um site lá da Comic Con, entrem no site e peçam. Inclusive outros eventos, né? Sei lá, o cara vai fazer um evento na sua cidade, aí você acha maneiro, sei lá, um evento de anime. Fale pela gente, que a gente não tem nenhum problema. Rapaz, tem um podcast aí que é bom, né? E tal, um tal de Azilei. Então chama eles que a gente vai. É, inclusive eventos que não tem nada a ver, né, com a gente vai também. Né? É, a gente já disse várias vezes que a gente não tem nada contra a diversidade sexual, né? Qualquer coisa aí a gente tá participando. Pois é. Gostaria que vocês falassem sobre o Estúdio Ghibli e seus trabalhos, sobre seriados, sobre filmes e tal. Estúdio Ghibli é aquele do Viagem de Chihiro, né? É, o Estúdio Ghibli, inclusive, tem um dos nossos colegas que sabe muita coisa disso aí, só que ele não tem headset. Aí a gente tem que conseguir um pra ele. O cara é um profissional em animação, conhece muito. A gente vai tentar trazer o cara, porque o cara é uma autoridade em se tratando em estúdios de animação. Ele conhece muita história dele. É uma boa dica. Tem como a gente fazer um bom programa dele, sim. Gostaria de sugerir também alguns temas que para vocês abordarem assim que possível. Que seria, no caso, ufologia, mitos e lendas da natureza. Já teve um mitos e lendas 1, né, cara? Urbanos, né, na verdade. É, urbano. É, ainda bem que ele colocou a... Da natureza, né? O pós-fixo correto, né? Da natureza, né? Porque... É, pois é. Criaturas reais que parecem reais. Como é que é esse aí, mano? Aquele cara que é tão louco que o cara não acredita que ele é um ser humano normal, mano. Verdade. Vou influenciar todos do meu grupo de teatro pra acompanhar o Azila. Olha aí, cara. Sim, sim. O pessoal de teatro é muito nosso fã, cara. Não tem nem comparação. Um abraço aí pro pessoal do teatro. O nome do grupo é o CSI. Vixe Maria, cara. Aí o cara tá de putaria. Inclusive ele botou aqui, né? É, o Comédia Sem Enxame, né? Olha aí, cara. Eu vou publicar em alguns grupos do Facebook. Inclusive convide a gente para as peças do CSI, né? Pois é. Próximo e-mail é do Lucas Rafael, 14 anos, estudante, fudido e vagabundo de Brasilândia, Distrito Federal, né? Caras, o cast semana passada foi sensacional. Depois que eu vi, já comecei a arranjar o Diablo 2 e o Warcraft 3. Pois muito bem. E esse Warcraft 3, hein? Puta jogaço, né? Com gráficos ótimos, a Blizzard sempre foi expert em produzir jogos, dos únicos que é a Pedra Fundamental também. E falando nisso, que tal um cast sobre a Valve. A Valve, pra quem não conhece, é a do... desenvolveu Counter-Strike. É. Tem uma história também interessante, né? Não, ela desenvolveu Counter-Strike, né? Ela desenvolveu Half-Life, que o pessoal pegou e construiu Counter-Strike, bem sim. É, hoje em dia o Counter-Strike, ele é... autorizado da Valve, né? Não é tratado como mod, mas ela também tem uma história interessante e também é viável da gente fazer. Agora ele diz aqui que a Valve, cara, é a contraparte da Blizzard e eu não acho tanto não. Eu acho que eles têm uma história bem similar, né? Inclusive. É, cara, eu acho que ele quis dizer aqui que é porque a Valve é pequena, né, cara? Mas será que ela é pequena mesmo? É, e só o futuro dirá, né? Pois é. Kennedy, 25 anos, Palmas, Tocantins. Olha aí, cara, Tocantins. Tocantins é uma cidade boa, mano. Tem alguns parentes meus que moram em Tocantins e dizem que é uma das únicas cidades que você anda à noite sem ter medo de ser assaltado. É. Bacharel em Direito, especialista em Direito Público, Direito Constitucional, estudante de Filosofia, desempregado e vagabundo. Como é, meu cara, tem essa ruma de estar desempregado, mano? Que isso, cara, tem alguma coisa errada. Daí, viu? Meu irmão, mano. Ah, mas beleza. É uma fase. Esse cara, mano, daqui a uns 3 ou 4 anos, ele vai ser juiz, mano. Nada, nada. Aí, um belo dia, quando o Manel for preso, mano, e precisar de alguém pra quebrar o galho dele, mano, o Kennedy vai estar lá pra isso. Verdade. Tá, mano, eu não dou nem 2 semanas se esse bicho enviar e-mail de novo dizendo a profissão dele, né, cara? Pensei que ia dizer que não dava nem 2 semanas pro Manel mandar um e-mail dizendo que tá preso. Ele é, aí, mano, como é aquele nome daquele ouvinte lá, mano, que veio pra vocês? Descobri o cast recentemente e já está entre os meus favoritos. Tanto que já votei no Azileitor para os melhores da websfera, do YouPix. Olha aí, cara. Olha aí, um ouvinte consciente, né? E já indiquei para alguns amigos. Descobri o Azileitor no site Cinema com Rapadura. Olha aí, cara. Olha aí, Jurandir. Vi um link lá e por curiosidade comecei a ouvir vocês. Olha aí, rapaz. Isso é uma dica boa pro pessoal também, né, cara? Você chegou aqui e por esses caminhos você tá de parabéns. É isso mesmo que a gente queria que você fizesse. Ele diz, passei mal de tanto rir com o cast de burrice. Ele diz, devo dizer que já sou fã de todos vocês, principalmente do Telos. Ele é o que mais me faz rir. O sotaque de vocês é incrível, muito comédia. E mesmo não entendendo algumas expressões que vocês usam, dou risada do mesmo cara... É igual música em inglês, né? O cara não entende, mas gosta do ritmo, né? Pois é. Bom, quero dizer que vocês são fodas e continuem com o trabalho. Olha aí. Próximo é do Barão Ferreira, né? 22 anos. Sim. Universo otário, né? Que isso? Porque ele botou aqui, universo otário. Beleza. E aí, galera, só o filé. É legal o cast sobre a empresa que os empregados pensam em peitos, rock e destruição. Quase tudo que faz um homem feliz, né? É, realmente eles tiveram essa ideia bem sacada. Não me lembro direito, tava bebendo, né, e tal. Mas acho que vocês esqueceram de comentar sobre o grupo de russos que estão fazendo uma versão atualizada de Rock'n'Roll Embrace em 3D. Olha aí, cara, é verdade. Isso aí rola muito. Eu acho que, inclusive, a gente até nas notícias antigas, a gente tinha postado, né, um vídeo sobre isso aí e tal, uma matériazinha. Já tem trailer e tudo mais disso aí. É, se você pesquisar no YouTube, a gente vai deixar o link aí no post. Você entra no azileitor.com.br e clica. Vai ter o linkzinho mostrando como é que tá o desenvolvimento do jogo, que acho que já tá interessante, né? Já tá muito interessante. É, ele deixou um link aqui, né, do vídeo. A gente vai colocar o link aí embaixo também, né, cara? É foda, né? Sobre a Blizzard, só tenho que desfazer uma pergunta. Se no lugar dos peitos eles decidissem homenagear outra parte da anatomia feminina na empresa, aí a gente já sabe essa resposta, né? Pois é. A empresa teria ganhado muito mais dinheiro, né? E seria... teria filmes pornô, né? Também no cartel dela. Keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. PC, velho. Aí, PC. Ei, já, diz aí que o meu fone se quebrou no meio. Isso, cara. Já vê isso, velho. Como foi que aconteceu isso aí, velho? Rapaz, eu sei que tava ouvindo o som, quando eu fui tirar, pá! Já vê isso. Como é, mano? Tu tava escutando o som, aí tu foi tirar, e tu pegou assim nos dois fones dele, com as duas mãos, aí abriu os braços, foi aí, pá, bicho, quebrou no meio. Foi bem no meio, pá, eu tá colado com fita. Ainda que ia colar desgruda. É, aquelas fitas isolantes. É. Taria, mano. Vai trabalhar amanhã, tu, PC? É, doido, né? Não, eu já putaria lá no trabalho. O cara foi lá, ei, mano, tu vai vir amanhã. Eu vou amanhã não, tu é doido, né? Não, tu vai vir, tu tem que vir amanhã. Não, vou não. Conte comigo não, cara. Conte comigo não, porque tu vai vir amanhã. Bora ver se tu não vai vir amanhã. Eu não, o cara passou com a folha e vem amanhã. Eu não, ó. Aí por que? Eu não tenho que comprar teu boné amanhã não, mano. Ah, certo, não precisa vir amanhã mesmo, não. Aí, mano. Estratégia zona do boné, mano. É isso, velho. Tu disse. E o cara passou com uma folha de pagamento, velho. Disse, cadê? Tu vem amanhã? Não, foi uma folha de presença pra ver se vem amanhã. Eu disse pra ele, ei, mano, vou vir amanhã não. Diabo é isso, quer ganhar dinheiro não, é? Não, meu chapa, amanhã é feriado. Mesmo assim, amanhã eu tenho que comprar seu boné. É mesmo, eu deixo pra lá. E se a loja estiver fechada, mano, do cara do boné? É no nosso shopping. Olha, que aí tá fechada, mano. Vem no jornal. Não, eu digo pra ele lá que só fui ver o preço lá, inventa um preço lá e ficou lá, sabe de como. O arquivo confidencial. Não, mas o outro cara não gostou, não, o outro cara. Vigi, foi aquele dia. Eu fui frescar com ele, aí, mas tu vai vir amanhã mesmo? Vou, mano, sou vagabundo, não. E aí, meu cara? Tô ferroado lá, é que eu não vou ouvir a música. Esse bicho é teu inimigo, é PC lá dentro. É não, mano, conversa sobre dinossauro e tudo mais, que baita. Ele disse que tinha um álbum lá Nestlé. Ei, mas quer vender não? Ele, rapaz, se eu achar, eu te vendo. Eu putaria. Chamando aquele álbumzão da Nestlé, mas... Esse álbum aí dos do dinossauros é aquele que vinha com chocolate, é o... Acho surpresa. Que é esse mesmo. É. Acho aquele chocolate ali era só a massa, viu? É doido, mano. Vi um fóssilzão muito doido, mano, chocolate. O bicho era massa. Eu não tinha esse fóssil aí, ele não me disse, não. Mas tinha, tu não pegou essa época não, PC, tudo, aquele chocolate ali. É. Eu peguei essa época aí, mas eu não sabia de nada, eu só comprava aqueles ovinhos que vinham com chiclete dentro, que vinham umas miniaturas. Ixi, tu ainda tem essas miniaturas até hoje? Eu não, tem alguns livros lá da Editora Globo, mas perdeu. Eu comprei as miniaturazinhas novas lá nas Freitas Varejo, tá com dois meses já. Tu tá trabalhando aonde mesmo, hein, PC? Tá na... Eu passo em frente à tua casa, mano, todo dia. Aí é? Passo em frente à Friends lá. Motel, é lá. É não, mas é negócio de couro, essas coisas. Aí, né? É, mas esse mercado aí do couro é bom mesmo, né? Mas é mais ou menos, né? Pronto, a gente trabalha no horário comercial, 7 às 5 da tarde. E de sexta-feira sai 4 horas. Mas quando dá sexta-feira, manda vir trabalhar no sábado, mano. E se disser não, eles acham ruim, mano. Aqueles baitolas, né? Então. Já trabalho até 5 horas, cara, pra não trabalhar, não sabe aí. Vem amanhã? Eu não. O diabo é isso, quer ganhar dinheiro? Não, toda vida, mano. Tu manda ir tumbar no c... É todo... Ah, mas se tu for trabalhar no sábado, é extra. É extra, mas eu não tô afim da extra, não. Quero ficar em casa dormindo. Essa empresa aí é aquela dos italianos, né? Que tu tava falando pra mim naquele dia. É, essa. Pronto, é essa mesmo. Esses bichos, tu disse que eles são suvina, que são uma porra, velho. É, um tempo ele pegou marcação em mim aí, mas parou já. Mas também, velho, tu foi dizer pro cara que não queria trabalhar ali no carnaval, velho. Não, o carnaval teve recesso, 10 dias de folga. Eita porra, mano, 10 dias de folga é esticado, viu, PC? Até lá no, na empresa do PC teve folga e lá no trabalho não teve, né? Ei, PC, mas nesse feriado agora, tu vai imprensar sexta ou não? É, pois é. Vou não. É isso, velho. Quer ganhar dinheiro não, mano? É isso aí, velho. Eu vou perder dinheiro. Não, porque se levar falta, chapa. Você é consagrado com mais duas, três faltas. Ei, mas isso aí não é bom, não. Tu falta um dia, aí o cara... Ah, mas pode vir mais dois dias, não. É, eles dizem que eu tô quase 40 conto. É pesado mesmo, ainda. 40 conto é a tua diária, mano, né? Quanto tu vai trabalhar no sábado, mano? Eles não te pagam 60 conto a diária? É 30 e pouco, eu acho. Que eu só trabalho 50% só. Trabalho de 7 a 1 da tarde. Aí eu recebo menos. Aí se eu fosse até 4 horas, eu recebia mais um pouquinho. Por que é que os caras da manhã ganham menos do que os da tarde, mano? Acabei sendo. Não, é turno completo. É que só é dia de sábado que é separado. É até 1 hora, 12 horas. E, no máximo 4 horas. Ah, mas eu queria ter ele era pra madrugada. Na madrugada não tem chefe. Tem ninguém, é lá. Tem não, mas só tem um setor funcionando lá, que é o do... lá pra dentro. Só tem um chefe lá. E ele fica por lá mesmo e já funciona uma máquina lá quando tá precisando. Tem uns caras lá da minha máquina que foram pra noite e estão lá até agora. E não tô reclamando, não. Esse bicho fica só puxando o ronco, é lá. Mas deve deixar pra mim rateira puxar o ronco lá. Tem uma salinha lá que ela tem ar-condicionado, mas a galera entra lá de vez em quando, ó. É, mano, pensei o negócio é a gente passar pro turno da madrugada, mas esse negócio de trabalhar. Aí tu aproveita, mano, tu leva, tu compra um smartphone, mano, e quando a gente for gravar, tu pode gravar lá da empresa mesmo. É mesmo. Ah, não tem um problema. Tem internet lá não, ó. Quer dizer, tinha, né? Aí tiraram. Tiraram por quê, mano? Porque um cara foi lá reclamar, ei, tem internet pra vocês, mas tem pra mim, é? Porra é essa? Aí a mulher, então eu vou tirar essa porra. Tiraram. É isso. Vocês não dando umas porradas nesse cara, não, mano. Não, não é do meu tempo, não. Isso aí vai estar com um ano e meio já. Porque se fosse do teu tempo, tu tinha metido a p nesses bichos. Já tô com 6 meses já lá, deixa eu completar 8. Aí. Aí já tem direito seguro, né, agora? Deixa eu completar 8, que eles vão ver o que sou eu, né? Pois é, tô só aguardando lá. Quando chegar os 8 mesmo, aí vai pra quem você tu for, é porra, quem quer me obrigar? É chegar logo dando uma mãozada, né? Não no pescoço desses bichos. Voadora de 2 pés. O arquivo confidencial. Não, mas tu tem que contar, mano, aquela história do ônibus, né? Qual é a do ônibus? Aqui a mulher não queria te pegar em casa. Mano. Por quê, perceba? É por causa que eu moro aqui em Nova Aruene, mas o ônibus para 10 quarteirão de casa, mano. Aí eu fui falar pra mulher mudar a rota, aí ela disse que não dava pra mudar, não. Olha aí, mano. Mano de baitola, né, mano? Quer dizer que não mudaram a rota do ônibus pra ti, não, mas diabo é isso, perceba. É, mano, mas na tua rua aí entra um ônibus mesmo, mano. Entra, ei, mano, aqui na perto de casa passa 7 ônibus de rota, mano. Que isso? Não, porra, mas na tua rua, mano. É. Não, não precisa deixar na rua, não, mano. Dá pra deixar no outro lado da rua. A mão dupla, né? Dá certo. Eu mais reputaria, porque essa mulher aí, ela se mudou, né? Uma parada dessa, né, PC? Se mudou lá pra perto já. Se mudou pra perto, aí ela mudou a rota do ônibus pra casa dela. Já bem isso aí, PC, mano. Como é que tu deixa um negócio dele? É, mano, tu tem que acionar os direitos humanos, PC. Pode não, um negócio desse. É, mano. Eu fui falar disso aí na empresa, mano. Ah, não sei o que, tô gostando da rota não. Lá, os lá babam foram reclamar pra ela, ó. Chegaram lá, ei, o Paulo Sérgio tá reclamando da rota. Aí chegou lá, ei, poxa, que história é essa aí? Tá reclamando aí? Não pode não. É que eu não posso fazer nada, né? A empresa que não permite, eu não posso fazer nada, ô, vixe. Essa amiga é dela, mano. A porra do ônibus é a diesel, mano. Ela bota aí onde ela quiser, mas esse bicho aí. É, mano. Eu acho que ela tá com marcação contigo, PC, mano. Pode não, mano. Ei, mas lá na empresa, mano, eu cheguei lá com a minha teoria lá que dinossauro ainda existe. Vixe! E aí, mano, o que foi que o pessoal falou, mano, lá, mano? Tem uns lá que acreditaram e tem uns que chamaram de perturbado. É, não, é que esses bichos são incrédulos, mano. E como é que tu vai converter esses caras, mano? Ah, enfim, converter de todo jeito, biblicamente e tanto historicamente. Tem uns dragão aí no meio do mundo aí, as lendas de dragão aí. Saiu até aquele livro do Guerra dos Tronos, né? O quarto é de dragões, né? Isso. Tu vê esse aí? Vi, o J tava me mostrando o primeiro livro, mas eu não vi todo, não. Pois é, mano. O quarto livro deles é só de dragões, mano. Os dragões dominando lá a Terra, mano. Pois é, aí eu falando lá com eles lá, não, meu cara disse. Existe mais não, mano. Se existisse, passava televisão, passa muito. Essa é porra, viu, mano? Passa não, mano, que não passa é tema. Como é que é passa? Mano. Eu disse pra ele, rapaz, mas vocês estão muito besta, mano. Como é que você quer que uma cor passe na televisão, mano? Conspiração essa porra. Claro, mano. Não, se existe não. Tem uma menina lá que eu falei até pro Joel, mas que me fica pegando pelo pé direto, mas sem feliz, mano. Eu acho que ela tá afim de ti, mano. Tá dispensada. Tá bem isso, mano. Tá aí despentando, dá nem uma chance, mano. Ah, nem chamou o saco já. Não, e a putaria maior? Hoje eu fui lá na máquina, aí eu cheguei perto dela, eu fiquei frescando com a cara do perfume rei dela, que era enjoento, mano. Aí eu fiquei... Ah, que máquina, mano? De refrigerante? A máquina lá de passar couro. Aí eu... Ah. Que foi? Aí esse teu perfume rei miserável enjoento do cão aí, mano. É assim, manque. Esse perfume que eu uso não dá nem metade do preço que tu usa, mano. Graças a Deus, porque se for desse jeito aí, meu amigo, tava matando o pessoal na hora que tava andando. É isso. É, mano, tu aí, também tá afim dela, mano. Já é verdade aí, mano. Tá. É, velho. Não, tô. Já é verdade. O cara começar a puxar um papuzão desse aí do nada, mano. Ah, mas tu tentou converter ela do negócio de dinossauro? Converti, eu tentei. É que ela disse que é evangélica, é, deve saber de alguma coisa, né? Ela foi pior, ela tá fazendo com a minha cara, chamou de doido, mongolóide, abestado. É, não. Aí, beleza, né? Aí o menino lá, ei, mano. Ela não, ela falou pra ele lá, ei, ele não sabe de nada, esse perfume que eu uso chega nem metade do que ele usa, ela. E quanto é que é o preço dos teus? R$160. Aí o cara esticou o meu preço lá, ei, mas ele usa o perfume de R$200, ela. Mentira aí, por quê? Porque quando eu chego perto dele, ele cheira a sabonete. Aí, mano, mas ela quis dizer que tu é cheiroso, mano. É. Aí o cara chegou pra ela e disse, aí, então tu quer dizer que tá cheirando ele, é? Que eu tá chegando perto. É, mano. É. Não, mas eu tô gostando de outro aí. É da empresa, é, também. É da mina do RH. Não é de lá, não, não é de lá, não. É, mas acho que é a mina do RH, mano. Tu ficou meio assim, quando falarem na mina do RH. Pois é. Eu nem gosto da mulher do RH, mano. Por quê, velho? A mulher do RH da Rota, é? Também. Não, a mulher do RH é tua inimiga, mano. Dá certo, não. Assim, é, que fudeu tua Rota, foi. Pois é, tem um lá que acredita em mim, tem um lá também ligado de conspiração, tem um lá que gosta de anime, tem um lá, tem um até um pouco tempo atrás que eu até mostrei o site do Azila pra ele, aí ele ouviu até o 11, tava dizendo. E aí, foi tirar show? Tá massa. É, tá massa, massa. Aí, mas quanto é tempo lá, tu escuta lá e tal, se quiser mandar e-mail, tu manda. Aí. Eu tenho até no meu Facebook, eu, o Júnior Félix. E PC aí, bicho, é um cara que espalha a palavra do Azila, né? PC é 10 anos. Espalhei até pros caras que não dá nem valor, hein, mano. Tu participa de um site lá e tal, que quiser ouvir, ó. Tu tentou espalhar pra menina que tu brigou aí, cara. Ela, eu falei pra ela, hein, mano, participa de um site na internet, era mentira. Aí, olha aí. É, e aí ela disse. Aí tu vai esfregar na cara dela, né? No próximo sexto. É, pois é. Pois é, falar pra ela, aí, ó, tá aí, ó. Eu vi, ela disse que é mentira. Se ela se apaixonar por ti, mano, quando tu mostrar isso aí. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Sei não, sai conversar com ela normal e ver qual é a dela. Eu não tô muito afim dela, não. E ela anda me esculhambando direto, mano. Chotário. Esculhambando direto. Eu chamei hoje ela de baitola, ou perto do joelho sair do cão, só baitola. Aí eu fui falar não sei o que pra ela também. Não, eu fui trocar de máquina pra ficar no lugar do cara que ia no banheiro. Já aí, vem. Aí o cara, aí, mas fica aqui. Aí ela tava lá passando pra ir com ele, né? Aí na hora que eu fui passar aí, ela, ei, vem aqui, meninozinho, sei o que, do outro lado. Ei, vem ficar aqui comigo passando pra que essa desgraça perto de mim, não. Aí eu peguei no ombro dela e joguei ela assim pro lado, descer baitola, bonequeira do caralho. Ô, putaria. É, mano, mas tu já tá com muita intimidade com essa menina aí, mano. Tu tá achando, não, tu? É, mano. Chamando ela de bonequeira do caralho é intimidade, mano. Mais ou menos, né? A gente já tá esculhambando tanto que rato pegou foi costume. Uma vez eu chamei ela, já mandei ela ir pra porra. Mas isso aí eu peguei do Joel. O Joel foi com idade. Eu não deu mesmo, não. É, mano, no cast da Moro tu conta essa daí, mano. Dá as dicas. De como atrair uma mulher, mano. Pois é, o menino lá fica na máquina clube, mas essa menina tá afim de doido. Eu tô ouvindo vocês dois se beijando aí, eu tô é doido, né, mano? Os corredores da empresa. Eu também tô achando que vai terminar assim, ó, PC. Tinha coragem, PC, de pegar ela. Ei, mas pronto, tu já viu meu tamanho, né? Acho que sim. E a altura, né, tá vendo aí? Ela bate, sabe onde? Ela bate um pouco acima da minha cintura, mas ela é baixinha, mano. Ixi, mas é um anão, mano. É isso, mano. Ela tem o quê, mano? 1,30m, mais ou menos? Meu Deus do céu. 1,50m, 1,40m e pouco. Ela é bem baixinha mesmo, e maguinha, ré, mano. É, mas cuidado que eu ouvi dizer que mulher baixinha é perigosa, mano. E o que que tu acha que ela é ignorante? Aí eu, falando lá com ela, tem como conversar com aquela carniça direito, não, mano. A desgraça é direto gritando. Ô, menina, já tá aqui perto de mim, sai. É, mano, chama ela pra comer um pastel lá no Friends, mano. Que eu acho que tu desenrola ela, mano. Tu não volta com ela, não, mano, no ônibus? Não, não, ela vai em outro ônibus, ela. Ela vai em ônibus normal, ela não vai em rota, não, ela vai de linha. Ixi, ela anda se achando, né? É, mano, eu tô achando isso mesmo, mano. Porque ela olha lá pra onde eu tô de propósito, mano, só pra ver se eu olho de volta, mano. Aí já tá rolando aí o clima aí. Aí hoje ela olhou ela, o que que tu quer olhando, menina? O que que tu quer olhando pra mim, hein? Oi, mano, eu aí, sua baita, pera aí, é tu que olha, olha, tu ficar comigo, é? Se tu não sabe, que ser humano é de 180 graus, se eu tô olhando pra frente, com certeza eu vou te ver, baita. Pera. É, mas tu tem que falar com ela, PC. É. Eu acho que ela tá apaixonada e não consegue se declarar, mano. É, mas é isso aí mesmo, é que eu acho. Acho que ela tá intimidada contigo. Isso aí, mas é porque tu é um cara de muito conhecimento, mas tá intimidando a menina, mano. Também tô achando que é isso aí, mano. É, mas... é porque ela não fica sem assunto, mano, pra conversar contigo, mano. Tu tem que diminuir o teu nível intelectual, mano. Tu tem que falar das piriguetes, como é, mano? Das empreguetes. Empreguetes, puta que pariu. Senhor, você disse pra ela que eu participava num programa aí e ela disse que ia me mentir, né? Você é mentiroso, participa de nada. Programa de TV, foi tu disse? Não, da internet. Pois é, mas quando tu for participar desse, aí quando for no sábado lá, se tu for trabalhar, aí tu pede pra ela dar uma olhada, mas se ela mandar um e-mail pra ti... Tá, eu aposto que nos e-mails, mano, vai ter um e-mail de uma menina aí. Mas tu aproveita que o programa vai ser de namoro, mas aí tu pega e deixa a mensagem no ar, mano, se ela quiser se declarar e tal. Pois é, mano. O arquivo confidencial! Mas a pior de tudinha não é ela não. A pior de tudinha, de tudinha, de tudinha é a cunhada do Jonathan Sagara. Por quê, velho? Como é o nome do cara, mano? É o Jonathan, mano. O Jonathan Sagara mandou até e-mail algumas vezes já. É. Aí, sabe o que ela fez? Eu disse só uma coisa, ó. Ela me iludiu, terminou com o namorado dela, eu fiquei com ela, depois ela me jogou foda e ficou com o ex-namorado dela de novo e ela disse que eu não gostava de ti, não, só que eu era como amigo mesmo. É isso, mano. Isso aí, velho. Não deu nem umas porradas nela, não, mano. E foi que tu falou, velho. A hora tu é doido, eu fiquei puto, mas aí quer dizer que tu fica fazendo com a cara dos outros, né? Aí os outros perdem tempo, um gadinho na tarde de outro, pra ir atrás de um rapaz que nem tu. Correndo risco de vida, né? Ainda marra o cara, mano. Tempo dá umas porradas. É, velho. E ela tá ficando escondida com ele mesmo. E depois, uma vez eu fui lá, mano, a última vez eu fiquei com ela. E parece que ela já tá ficando com ele já, e eu nem sabia disso aí, mano. É, mas eu acho que ela tava atrás do teu dinheiro, PC, mas não era não. É, não, nesse tempo aí, eu já tinha acabado de terminar os estudos, nem trabalhando não tava. Que ela sabe que tu é um cara rico, mano. Tu é cheio das grana aí e tal. Também acho que é, mano. Ela soube que tu era industrial. É, magnata do couro, né, e tal. Ela gosta de dinossauro, mano, também. A pai ela chamava eu de dinossauro, né? Ei, meu dinossauro, não sei o que. Oi, velho. Aí é pesado mesmo. Vem cá, meu dinossaurinho, né? Ela disse. É, falou isso uma vez mesmo, ela. Uma vez que a gente tava brigando, ela começou a chorar e ela falou também isso aí. Também isso. Tu fez a mina chorar, velho. Foi, mas foi pelo MSN. Foi pelo MSN? MSN não conta não, né? MSN é... Não, mas a irmã dela de cá tá chorando mesmo, hein? Mas tu ferra minha irmã chorar, ela tá chorando ali, eu, vixi. Cara. Então foi por isso que vocês terminaram, mano. Tu ia fazendo a mina chorar, mano. Não, isso aí ela já tava com cara, só pra ter uma ideia, viu? Ela tava namorando sério com cara e ela falava nesse naipe aí comigo, viu? Olha o que foi que tu falou, mano, que a mina começou a chorar no MSN, velho. Por causa que ela tava me cortando pelas costas um tempo atrás aí, no tempo que eu não tinha intimidade com ela, eu fui tirar satisfação. Aí, mano, mas tu não conhecia nem a menina, mano. É por isso que ela tá falando de mim sem conhecer. Eu falei, ei, mano, se for pra falar mal de mim, não fale mais comigo não, falou? Foi até no dia do meu aniversário. Vixe, mano. Ei, PC, meu irmão, o teu emprego novo tá te deixando mais estressado, mano, tô achando. Não era nervoso assim, não, mano. É, mas tá estressando mesmo, ó. Chega em casa aqui, ó. Se o ônibus passasse aqui perto de casa, o ônibus chegava aqui, sabe que hora? Chegava em casa 6h40. Sabe que hora chegou hoje em casa? 8 horas. Foi não, mano. É não, mano. Tu demora 20 minutos, mano, pra chegar em casa, mano. Já é isso. Porque eu pego o ônibus, mano. Hoje eu pego outro ônibus, mano. Porque a mulher me deu passcard, se eu não usar, eu vou sair perdendo. Aí eu desço lá na esquina. Pronto, você lembra daquela esquina que tu entra pra vir pra cá, Joel? Sim, sim, lembro. Lá na Luiz Guimarães. Pronto, eu desço ali quando te disse. Aí eu fico esperando o ônibus lá. Aí eu tô com o passcard. Aí na hora que eu uso o passcard, já descontando lá, né? É. E se eu não usar, eu vou sair perdendo, porque vai ser descontado do mesmo jeito. Ei, mano, tu não quer vender não, mas esse passcard aí, velho. Pois é, aí no dia tu que... quer vender por quanto, mano, o passcard? Eu alugo. Aluga. Tu aluga por quanto aí o passcard? Tem que fazer os cálculos aqui. Faz os cálculos aí, se for na faixa de uns 30 conto, mais ou menos aí. 30 conto. Não, aí, pois é, mano. Aí esse passcard aí, mano, só pra me andar 5 minutos, mano. É, osso, pô. Aí eu fui falar com ela, não posso fazer nada, por isso que eu te dei o passcard. Aí já não posso também mudar a rota do carro do passcard, então do passcard. Essa mulher aí já tá escrotizando contigo, mano, já. É, ela já tá pedindo pra levar umas porradas, mas já não é mais nem... Eu tá brincando com a vida, mano, essa mulher aí, velho. Também tô achando, mano. Ela não te conhece, mano. É, velho. Na verdade, ela é conhecida de mim já tá com 17 anos já. Era minha vizinha, mano. Foi ela que te botou na empresa, foi? Pô, é por isso que eu não posso reclamar muito. É, mas então não é bom tu arrumar briga com ela, não, mano. Ela quebrou o teu gado já. É verdade, velho. É, quer dizer, quando ela era tua vizinha, o ônibus passava lá na porta, né? Quando ela, pegar ela quando em ela casa. Vizinha, um tempo aí que não pegava, não. Depois começou a pegar, deixar. Aí se mudou e tá passando lá pra deixar. Pra buscar ela até a pista, mas pra deixar, deixa na porta. É sacanagem dela, viu, mano? Se eu fosse tu, acabou etava ela pro teu patrão. O menino lá tava dizendo isso mesmo, mas vai dizer pro menino lá, mano. Pode ajeitar teu negócio aí pra tu descer mais perto. É, mas disse porque ela passou a mão na tua bunda, mano. Olha o trabalho lá. Diz que ela é uma véia tarada, velho. Tava trabalhando numa boa e quando tu sentiu foi só ela te alisando, mano. Alisando o cara. O arquivo confidencial! Ei, PC, se essa mulher aí começasse a dar em cima de ti, mano, o que é que tu faria? É doido, né, mano? Conheço o marido dela. Policial, é o marido dela? Federal, é? Segurança. É, segurança é perigoso mesmo, viu, PC, se eu fosse tu. Conheço ele, era meu vizinho também, ele falava com ele e tudo mais, eu falo. Tava tão vacilando, é negócio aí do... Ela tá vacilando comigo, negócio do aí, mas beleza, esperado a chamar, passar um tempinho e falar com ela de novo. É, mas não pode não, mano. O cara tem que andar 5 quarteirão até a casa dele, é putaria demais, mano. Se o cara for assaltado, mano. E um dia desse não ia ser assaltado mesmo? Maria, velho. E aí, mano, o que o cara fez? Ele só fez chegar perto, olhou assim, eu e viu que eu não tinha nada e saiu fora. Só e... com o short já aí fudido, o né, já tá rasgando já na frente. O cara com o short rasgado na frente, velho. Teve sorte, mas se fosse um ladrão gay, ele podia ter te atacado, mano. Cuidado, mano, esse negócio de andar com calção rasgado na frente aí, mano. Pegar um baitolão aí, ladrão. É, eu acho que é perigoso, mano. Hoje em dia ninguém pode confiar mais não, mano. Se ele chegasse assim, apontasse a arma pra ti e dissesse, bora, meu irmão, agora tu vai com meu c***. E aí, mano, o que é que tu faria? Dá um contragolpe. Ah, mano. Sei que tu ia dizer que dava uma chave no cara, mano. Eu ia ficar preocupado. O arquivo confidencial. Aí lá o serviço já tá acostumado, né? Tu já não soa nem nada não, né, lá? Eu pego no couro com 140 graus e não sinto nada. Como é que é, mano? Eu pego no couro com 140 graus e não sinto nada. Como é que é, mano? Boiola. Pega onde? Couro lá, a pele lá. Pega na pele lá, 140 graus, mais é nada. Caralho. Tu perdeu a sensibilidade das mãos, foi? É isso. E foi, o menino lá chegou lá, ei, mano, tá se queimando? Não, não. O cara usando luva e eu com mão nua pegando no couro, sem sentir nada. É isso. Então, os caras ficam lá, e a máquina fica emitindo calor, mano, causa da quentura, mano. Aí o pessoal lá começa a suar, começa a ficar cansado, reclamando. Ei, mas tá sentindo calor? Não, eu não, me acostumei. Tudo normal, é lá. Lá no calorzão, lá suando, lá, mesmo que tá vendo nada. Eu fico lá jogando lá o couro em cima lá dos cavaletes lá. E a galera, ei, mano, tá sentindo nada não? Não, o quê? É doido, mano, o calor tá fazendo aqui. Ah, os caras são muito fracos, né, não, PC, mano? É, mano, os bichos aí são um bando de preguiçoso, mano, isso aí. Os caras lá querem ter força mais que eu, mano. Eu com fome, mano, eu com fome. Passei 2 dias sem almoçar lá. No primeiro dia eu fui com fome, com queda de braço com o cara, mas o cara ganhou de mim. Mas, pensa, aí na última partida de queda de braço eu fiz o truque lá do Falcão lá e ganhei dele. Do boné, foi o truque do boné. Tu virou o boné aí, vixe, fudeu, ó. O cara olhou assim. Aí eu, rumpo. Aí, vixe, mano, tu perdeu pro cara aí, mano, com fome, mano. Hein, não sei o quê. A galera fica lá, a galera querendo frescar comigo lá. Bora o X1, bora o X1, cai X1, bora. Aí vai ficar lá se matando lá de peso. Você tá dizendo, não acha ruim não? Mexe essa putaria aí no horário de trabalho. Não, não, nessa hora eles não estão lá não. Ah, é só quando ele sai, né? Ei, mas vocês ficam fazendo X1 na máquina de fazer couro, velho. Já vai ser aí, velho. É, mas tem um cara que fica no meu lado hoje, mano. Deu umas porradas nele, deu uma porrada em mim, a gente ficou lá se matando. Vixe, lá. Estilo UFC, vocês não. Abrem a roda lá e começam a perra. Mais ou menos. O cara foi me dar agarrão, peguei o braço dele, prendi, botei a minha serra por trás da dele e queria derrubar ele. Vigito. Ele, ei, ei. Aí ele, peraí. Tá. Vale não, é, vale não, é. O juiz, erra até juiz na parada. É, mais ou menos. Os caras lá ficam só observando. Aí, mano, tu ganhou do cara de quê, mano? Em finalização, foi? Finalizar. Quando eu finalizo ele, ele, para, tá bom. Putaria. Pode não, mano. Era aqueles caras que só brinca até a hora que ele tá ganhando, né? É, mano. O cara hoje foi me dar uma prensa, mano. Foi querer me apertar, mano. Eu botei tanta força, mano. E ele é baixinho, mas que ele subiu, mano. Fiquei subiu carregando nas costas. Ele tava me assegurando pelas costas, mano. Só que ele tava no chão ainda, mano. Eu botei força pra me soltar, mas eu botei tanta força que ele se levantou, mano, do chão. Ficou todo se tremendo, mano. É isso, mano. Botando força pra me prender, mano. Com os braços presos, botando força pra me soltar na força bruta, que não tem como. Aí eu botei força lá. Aí lá se tremendo todo ali, mano. Eu odiava isso aí, mancha. E ele se tremendo, as pernas tremendo. Ele queria botar as pernas no chão de novo. Eu odiava isso, mano. E tu ganhou desse cara de quê, mano? Nocaute, foi? Me soltei, mas ele ficou cansado. Esse bicho desistiu, foi ali. Viu que não dava, né? Mas tu já tá com quantas vitórias, mano, no teu currículo? Tá invicto até agora. É, mano, tu devia ganhar mais, mano. Tu é o mais caceteiro lá do trabalho, mano. Pois é, mano. Aí o a gente vai brigar lá com o cara na máquina de café Renora, mas quando eu vou bater nele, mas ele querer tirar a terra de força, só sai arrastando ele, mano. Sério? Ah, bom, o bicho é fraquinho. É, velho. Mas é esse mesmo anão que tá implicando contigo esse dia aí? É não. É o outro lá. Ele fica comigo na máquina lá. É, velho, é bem e isso, aí, mas... aí fica lá, ei, mano, só pra se bater, mano. Tu, claro, pô, tu vem fazendo com a minha casa hoje eu poder te bater, né? É mesmo, o bicho tá pedindo. Hoje ele me deu um murro nos queixos, mano. Eu fui tirar o golpe dele, mas eu pegou menos meus queixos, ele não disse nada, eu peguei um chute no braço dele. Aí quando ele voltou, mano, eu peguei o pescoço dele assim, mano, botei pra baixo da cama, usar na nuca dele, pá! Aí ele, ei, mano, foi isso aí, ah, tá achando ruim, né? Peguei um murro dentro dos meus queixos. É o Glint, né? É o Glint esse aí. Pois é, aí ele fica lá, ei, não precisava fazer isso não, precisava não. Faz de novo, pra tu ver que eu gosto do Eddie Van, teus queixos também. Tu dá um chute estilo aqueles do Anderson Silva, é tu. É, não dou chute, eu sou muito bom de chute não, eu sou bom de agarrão e porrada, mesmo. É bom no jiu-jitsu, é tu. Eu dei um murro nele que ele saiu afastando pra trás, ele se defendeu e saiu se arrastando pra trás. Mas antigamente, disseram lá, mas que esse cara que briga comigo na máquina, ele tirava era briga com o italiano lá, meu chefe agora. É isso, até o dono tá metido no meio, mano. Ah, mas ele explicava mesmo, brigava mesmo, pum, vai, murro, vem, murro, vai, murro, vem. É, mas então a empresa é animada, né, lá. É, do nada os caras estão aqui, aí pá, abriu uma roda zona de luta ali. É massa. Ou vocês já assistiram o Tenju Teng, alguém lá do trabalho de vocês? Só eu e o cara que curte anime lá. Pois é, mas a empresa de vocês é muito parecida, mano, com o Tenju Teng. Mas com certeza os outros caras assistiram o Clube da Luta, velho. Mas quem é o mais caceteiro, velho, de lá? É tu e mais quem? O dono deve ser caceteiro. O cara é o dono, mano. Se ele não fosse forte, ele não era o dono. Tem outro lá que chegou agora, um novato. O cara ser o dono, ele tem que matar o dono atual, é lá. É não, é não. Você é doido? É emissão por justa causa da raiz presa. É, mas o cara era pra assumir ali a empresa, mano. Depois o cara ganhasse do dono. Pô, eu também acho, mano. Aí tem outro lá, um mago lá que sabe se garante lá, eu briguei até com ele também. Foi meia hora de pedir, né? Um mago, mano? Já vê isso. Pô, mas os golpes dele é seco, mano. Como é que tu ganhou do mago, mano? É tipo uma agulha, os golpes dele. Pronto. Ele deu um chute na minha canela, mano. Aí eu tive que usar os estilos dos animais, né? Puxou ali os estilos dos animais. Não. Tu mordeu ele, foi, mano. Deu uma patada de urso nele. Matou o fialei, foi tudo. Ele, né, só abriu a boca pra mim, ficou com a boca aberta lá, impressionado com o meu golpe. Morreu mesmo, ele? Não, morreu não. A gente ficou lá se matando lá, se pendurou no carro, deu dois chutes no meu braço, eu me avancei, deu um suspeito, que quase caiu. E aí, velho, esse bicho tu ganhou dele, tu ganhou? Ficou empate, tem um e nem outro. A gente parou porque o dono passou lá, chefe. Aí ficou lá, na hora que eu dei esse murro nele, mas ele deu um murro nas minhas costelas, mas o murro foi sem efeito nenhum, por causa do murro que eu dei no suspeito dele. Aí, é, mas vocês iam montar uma equipe de boxe, mano. Lá. É. Teve um cara lá que saiu, foi brigar comigo, mano. E o negócio de ficar plantando posição pro meu lado, eu, mas já pensei, foi dar um murro, deu um chute nas caneladas aí que ficou, ei, mano, já foi, precisava fazer isso não. Aí foi de novo, mano. Aí foi de novo, ó. É. Aí na hora que ele deu os dois primeiros murros, bloqueou os dois e deu um murro nos peitos dele. Ei, mano, tá bom. Apesar de bater com força, não, mano. E o outro cara ainda ficou com pena, né, do outro. Ei, mano, faz isso não, mano. É bem isso aí, mano. E hoje o cara botando força lá, o baixinho lá que ficou se tremendo lá. Aí o cara, tu não se solta não. Aí se soltei lá, mas o cara soltou porque ele deixou. Foi. Ele soltou porque ele deixou mesmo. Ah, ok, mano. O cara tinha te dado um mata-leão, foi? Foi não, mano. Aquele golpe lá que empresta os ossos do cara tudo pra quebrar. Como é, mano? Golpe da esteira, é? como se fosse uma jiboia. Aí eu fiquei lá saindo na força bruta, né? Aí ficou todo se tremendo lá, eu subi ele lá e ficou no pisão, mas o pé no chão lá, fiquei em cima lá com ele lá, querendo me soltar lá só com os braços imprensados. E ele botando força, e eu lá preguiçoso essa porra, botando força lá, e lá. Aí o cara, tu não se solta não. Eu peguei e me soltei, eu não sei se ele deixou. Mas se tivesse deixado, eu matava ele pelo cansaço. Não me canso rápido. O arquivo confidencial. É, mas a comida lá é boa, é a comida. Rapaz, é boa quando é, peraí, é feijoada, grelhado, empanado de frango. Feitinho de frango. Ah, empanado de frango é massa. Aí. Feijoada, já falei. E qual é a outra? Feijoada. Panelada. Sarrabulho, mas lá tem. Tem não, tem de carne de porco e de espetinho de porco. Oi. Espetinho de porco é bom. Espetinho de porco, ó. É. A feijoada lá é boa, mano. É boa a feijoada lá. E a lasanha? Vixe, tem lasanha, velho. Ah, esse negócio de sarrabulho, mano. Primeira vez que eu fui trabalhar lá perto da BR, mano. Os caras lá só tinham um restaurante, mano, no bairro, mano. A gente foi lá, só tinha sarrabulho, mano, lá. O cantinho do sarrabulho, né? Quando eu entrei, eu, vixe, mano, tem que pedir, né, sarrabulho. Quando eu comecei a comer, mano, aquele negócio todo gorduroso, eu, vixe, mano. Só a massa. Comecei a passar mal aí, mano, tem coxinha não aí, mano. Ai, ai. Mas agora os ruins lá, fígado de lá é feito é no sangue, mas a gente morde, dá pra ver o sangue. Aí eu, primeira vez que comeu o fígado, eu mordi e vi sangue lá. Que pariu, mano, como essa porra não, mano. Mas eles botam os animais vivos ainda, já veio isso. É, pá, quando você morre lá, dá pra sentir o gosto de cru e sangue, ô porra, que pariu. Oxe, mano. É, mas a mulher do RH não ouvi isso aí não, né, mano? Sei, né, pode ser mal passado, mas eu não gosto não, por isso que é ruim. Mas o pior e superável de tudinho é o frango, mano. Por quê? O frango é todo gorduroso, mancho. O gosto é ruim, mano. E tem mais osso do que carne, mano. Porque tu provou o frango de lá, mas se tu provar o frango de lá, a primeira mordida, tu já desiste, mano. Franguinho, mano. Lá eles não fazem a cabidela, não. É pode, mas a galera tá querendo escrotizar até no almoço, mano. Já bem isso aí. Ei, mano. Agora eu vou dizer uma verdade. Reza a lenda. No primeiro ou foi no segundo dia que eu fui lá, disseram ter achado uma barrazinha de ferro dentro do arroz. Ora, mano, pra você ficar forte, porra. É ferro, não, mano. Aqueles ferros laminados que corta a garganta todinha, assim, engolir. Aí encontraram pedra. Não, pedra no feijão tem, pô. Pedra no feijão é o que dá substância, mano. A gente sabe que isso aí futuramente vai ter que fazer uma cirurgia na vesícula muito doida, né? É mesmo, né, mano? A vesícula do cara fica esculhambadazinha, né, mano? O cara parado aí. O cara começa a comer pedra direto, mano. Ei, mas lá só tem, a maioria lá só tem doido. Uma vez, esse dia agora, mano, o cara estava com a dor de dente do caralho, mano. Aí sabe por que ele fez, mano? Botou óleo queimado pra esquentar, tacou na seringa, abriu a boca e tacou o óleo queimado dentro na seringa pro dente, mano. É isso, os caras são tudo alternativo, é lá, PC. Só o doutor, é lá, o cara. Pois é, mas aí depois ele disse que no outro dia foi morder o pão e só o dente esbagaço do dente lá, pá! Mano. A cara comendo até o cão e o Adon lá, pior do que já tava. O médico disse, meu filho, você é doido? Vou lhe dar uma injeção aqui, mas você tem que rezar pra não infeccionar, viu? Com óleo queimado, faço mais isso não. E aí ele perguntou se ele era doido ou comia com farinha, foi? Pra ele, tá? Não lembro, até é doido, mas se fosse pegar uma infecção, pode desviar tua gengiva, teu dente, tua língua. Tua vida, né? Também. Se atingiu o cérebro. Não atingiu o cérebro. É, mas pô, então o caso do cara foi sério mesmo, né, mano? Foi, mas disse que quando eu ia dormir, mas mastigava as coisas, mas o cérebro dele doía, mano. Que cérebro. O cérebro. É, mas dor no cérebro é negócio sério, mano. O cara não pode brincar, não, mano. Como é que o cara sentia dor do cérebro, mano? O cérebro dele dava uma dorzona aguda, era. É, dava umas pontadas lá na cabeça dele lá, as pontadas na zona. Eita porra, mas tá doido, né? É, mas pra lá, eu peguei aí, óleo queimado, taquei no dente. E a dor aumentando, aí eu sei que eu dormi, não sei se eu ficava da dor. No outro dia eu mortiguei o pão e só o prato deles caiu. O arquivo confidencial! É, mas como é que teu chefe é italiano e não rola uma macarronada? É, mano? Sei lá, eu também tá estranhando isso aí, que esses bichos só comem fruta, ou diabo é isso? Fruta? É, mas esses bichos não são italianos não, viu, mano? Tão te enrolando aí. Esses bichos quando vão lá, pegam uma garrafazão, não sei se é de uísque, sei lá que diabo é, um pratozinho enrolado cheio de fruta dentro, eu olhei assim, não ficou massa não. Estranhando logo, verdura, alface, o que é isso, mano? Alface, mano? Alface, é... pedaço de melancia. Esses bichos estão com negócio enrolado. Esses bichos são elásticos. Era pra esses bichos aparecer com as caixas onda de pizza e macarronada rolando direto lá. É, mano, dia que esses bichos estão com enrolada. Também, mas isso é muito estranho, PC, mano, um negócio desse. Qualquer dia desse, mano, tu chega lá, é quando esses bichos entrarem na sala, mas tu se encosta assim e bota o ouvido perto da porta, mano. Esses bichos falando português lá, muito doido lá. É, mas esses bichos não tem um sotaque meio baiano, não, mano? Baiano. Que é estranho, mano. Ah, e tem lá, tem um problema lá. Vazamento, é? Atraso no pagamento. Teve atraso, esse Ei, mas isso aí é putaria já, velho. Por quê, mano? Por que foi que atrasaram? Não, mano. Porque beleza, velho. O cara mexer ali com a rota do ônibus, o cara mexer ali com o almoço, não botar massa e tal, mas, cara, atrasar o salário é putaria, velho, isso aí. É por isso que a negada vive brigando, né, lá. Pois é, velho. O arquivo confidencial! É, mas conta aí, velho, os patrões lá, velho, esses italianos aí, velho. Mas tem dia que eles estão bons, tem dia que estão ruins, tem dia que não falam nada, tem dia que estão agitados, semana passada eles estavam já com essa porra. Que é, eles falam italiano, né, PC? Mas tem um lá que fala italiano misturado com português, é rápido que dá, né? É, eles falam tipo o Tony Ramos, é, daquela novela ali. Oh, não podem fazer isso, não podem. Eles falam isso aí contigo, mano, né? Não. Eu vejo eles falando, né? Ah. Pô, tá parada, a máquina tá parada, não pode ficar parada. Não pode. Aí tu olha assim aí, Faz assim, é. Ei, mas semana passada rolou uma parada lá que o cara discutiu com o italiano, foi mal gritaria, mano. Como aí rolou uma parada, o cara lá discutiu lá com o chefe lá italiano lá, mas aí eu, vixe, meu irmão, esse aqui vai prestar não. Eu peguei um tamborzão de 100 quilos, botei nas costas e saí correndo. Como é, mano? Pra que tu pegou o tambor de 100 quilos e botou nas costas e saiu correndo? Porque tava precisando na máquina, mas ele falou, a máquina tá parada, não pode ficar parada. Eu pensava que era comigo, mas peguei o tambor e... Era o tambor que queria. Na verdade, eu tava com um carrinho pra levar, né? Aí um gaiato pegou e saiu fora com o carrinho. Aí eu fiquei procurando lá, mas o cara aí, mas esse aqui, ó... Aí apareceu lá atrás de mim. Oh, não pode ficar parado, não pode, não sei o que. Aí eu olhei, vixe, vou levar cagaço. Aí apareceu um cara na frente, aí começaram a discutir. Oh, puta que pariu, só vai pra mim. Eu peguei logo isso aí. Mas você foi sacanagem do cara, mano. Tu com um galão de 10 litros pra levar, mano. Aí, Pidão Ego escondeu teu carrinho, mano. Só. Aí o cara lá viu, mano, e começou a espalhar lá pro pessoal, mano. Ei, maldinho, não saiu lá com uma porra lá, que saiu com voar com um tambor de 100 kg, depois nós pegamos o ferro lá. Que putaria.